Gente bonita é foto, gente boa é lembrança, é gosto, é cheiro, é toque, tempero, pedaço de infância. O resto é rosto, é risco, dúvida que nos alcança. É a brisa que vira o barco, fingando com a maré. Desde pequeno mamãe dizia: cuidado com as voltas que o mundo dá. Menino, saiba que a alegria e a dor estão no mesmo lugar. Amor de verdade é livre, não fica tentando cercar. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose que se usar. Ainda mais quando se tem afeto, quando se quer junto, perto. Mesmo se o caminho é incerto, de certo que vale apostar. Mais linda se eu não tô completo, saiba que isso tudo é um processo. O que busco é bem mais complexo, lhe peço que saiba julgar. Que água leva maquiagem, tempo leva juventude. Mágoas nem sempre são passagens, ainda mais se a gente se ilude. Hoje só quero a pureza disso comigo, verdade de olhares sinceros, onde posso encontrar abrigo. Desde pequeno mamãe dizia: cuidado com as voltas que o mundo dá. Menino, saiba que a alegria e a dor estão no mesmo lugar. Amor de verdade é livre, não fica tentando secar. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose que se usar. Ainda mais quando se tem afeto, quando se quer junto, perto. Mesmo se o caminho é incerto, de certo que vale apostar. Mais linda se eu não tô completo, saiba que isso tudo é um processo. O que busco é bem mais complexo, lhe peço que saiba julgar. Que água leva maquiagem, tempo leva juventude. Mágoas nem sempre são passagens, ainda mais se a gente se ilude. Hoje só quero a pureza disso comigo, verdade de olhares sinceros, onde possa encontrar abrigo. Gente bonita é foto, gente boa é lembrança, é gosto, é cheiro, é toque, tempero, pedaço de infância. O resto é rosto, é risco, dúvida que nos alcança. É a brisa que vira o barco, findando com a maré.